Nadaratá, raça de Tupi, somos barão de Guará, do chefe Itajubi. Abre essa roda, deixa a ema passear, peito de pomba, coração de sábia. Abre essa roda, deixa a ema passear, peito de pomba, coração de sábia. Somos barão de Guará, do chefe Itajubi. Abre essa roda, deixa a rima passear, peito de pomba, coração de sábia. Abre essa roda, deixa a rima passear, peito de pomba, coração de sábia. Olerê, olerê, peito de pomba, coração de sábia.